noite, meu povo. Esse é o momento. Vai. No turno noturno, pelas linhas me enfurno. Com os meus demônios componho e também me enturmo. Nem sei se é sina, mas dissemina na rua. Inspiração vem, assassino só traz a lua. Pra amar, pra fugir, perdoar, redimir. Pra cobrar, dirimir, questionar, definir. Começar, ressurgir, se calar, oprimir. Vou gritar, quem sabe possa me ouvir. De noite é sempre mais difícil se escutar. As luzes e bebidas são oásis pra enganar. As curvas dela, visão turva e bela. Mó uva e a chuva virá aquarela. Vontade de verdade, habilidade natural. Qualidade sem maldade, o tempo passa normal. Ela vem, sou rateira e só os ratoeira. E convém dizer, a noite não é brincadeira. Há tantos anos se perder em você. Mas quando a noite chegar, há tantos planos se encontrar em você. Mas quando a noite chegar, tudo vai se resolver. Bico conspira, sabor suspiro, a preta suspira. Gueto é o ar que a gente respira. Esporte gostoso, o corpo transpira. Pira, pira, a mina me pira. No centro da city tomando caipira. Vira, vira, essa dose tão vira. De porre com a vida, cabeça só gira. Zica, aplica, complica, implica. Os preto domínios, comédia suplica. Noite é nossa e fica, as dicas é buceta. Rica, fica na sua, não estressa. Sorte a sua, não enfio a peça. Corre depressa, pique em bolts. Fica em choque, pois somos 1000 volts. Há tantos manos se perder em você. Mas quando a noite chegar, há tantos planos se encontrar em você. Mas quando a noite chegar, tudo vai se resolver. Lento da resta, e o destino detesta alguns. Motim de demônio em cada esta, uns. Por essa tava até o topa, crendo. E ela esnoba mesmo. Fácil, fácil, topa até replay. Íntima demais dos trampo delas, ok, ok. Uma de tarde na alcunça e outra de noite no jockey. Uns afunda no posse, quer essa carreira errada. Fode com os irmãozinho aqui da quebrada. Mas se eu nunca te dei porra nenhuma. Vida boa, quem busca ou quem morra sem uma. Essas fitas rouba brisa, parceiro. E como eu vou pôr 3 toneladas no travesseiro? Hoje pique, quem deve parcela de fiança? Isso é pouco, e ó que chamam ela de criança. Há tantos manos se perder em você. Mas quando a noite chegar, há tantos planos se encontrar em você. Mas quando a noite chegar, tudo vai se resolver.